que diz que você pode ter dinheiro, o dinheiro pode comprar o remédio, mas o dinheiro não te dá a saúde, o dinheiro pode comprar a cama, mas o dinheiro não te dá o sono. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. É com ousadia e autoridade que nós pregamos este Deus Todo-Poderoso. Aleluia! A Bíblia diz, meu amigo, minha amiga, que um certo homem, muito importante, rico, aleluia, cheio de autoridade, aquele homem, aleluia, já era rico, e ele agora aprontou uma vinha, um campo muito longo, aleluia, e quando ele olhou para aquele campo, para aquela mansidão, ele disse, agora onde é que eu vou botar os meus bens? Aonde